Tietê, adicione código 0135. Solo Salvador, muito boa tarde, Otan 3560. Boa tarde, Otan 3560, táxi autorizado em frente. Segunda esquerda via Juliet, pátio no portão 03. Táxi em frente via. Confirme, pátio Juliet. É, segunda, da, segunda esquerda da presente, Juliet, pátio 1, portão 03. Juliet, pátio 1, portão 03, tá 3560. 395, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste na 095. Descendo para 3 mil pés, no 395. Azul 4206, livre de restrições de atitude sobre a posição Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste na 094. 4 mil, livre das restrições. Azul 4206, confirmando, 1014. Firmo. Prato. Vicente, vai passar um Airbus da TAM para a direita, vai estacionamento do portão de 1-3. Já está prestes a ingressar no pátio. Assim que o tráfego superar, está livre para o chefe lá no 5 de pátio. Após o tá passando a retaguarda de parqueando 3, autorizado no 5, gol 173. Passando também na base pela direita do mundo, encontra embaixo de travado. Vicente, livre pouso 917, ventuno 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 4. Direito pouso 917, ou mais retrato. Paz do Lu, Juliette Serra, quando o NDL desça para o número 500 pés na proa rotatória, informa ajuste na 0-4. Salvador, 862-10. Oxa 62-10, Luciana Identificação, chegada Mari, desse mantenha nível 050. 050, Mari, 62-10, perdeu o contato com o tempo. Sim, grata. Guno 395, desça para 2 mil pés, ajuste na 014, autorizado LS, XUI, pistão no 0, reporte estabilizado. Espera para 2 mil, reporte estabilizado com XUI, Guno 395. Azul 4206 reautorizado, desça para 3.000 pés, informa Justo na 014. 3.014, 4206. Gol na 755, está com 3 horas e 3 horas de autonomia, alternado Campinas ao bordo 102. Cinco, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 014. Frente em frente, Índia, ponto de espera 1895, boa tarde. O 925, aguarde espera o posicionado, passar o melhor da mesma companhia sua retaguarda, após a mesma, está autorizado o curso. Aguardando, após a retaguarda, está autorizado o 925. Está abandonando a área do pedágio, iniciando a pouso no Graé. Sente, inicia o retorno, reporte para o buraquinho, guardião 06. Já em buraquinho, guardião 06. Presente, da presente, retorna, reporte final de 3 milhas. Portará final de 3 milhas do Guardião da Terra. Boa tarde, voo no 755, ponto de espera, próximo. Boa tarde, no 755, a linha decola da 10, vento 110 graus, como 2 nós. Ok, atualizado a linha, a linha decola do 755. Azul 4206, reduziu para aproximação. Reduzindo 4206. Gona 395, complete final de chame torre 1895. Torre 18895, gol na 395. Chustona, pata para táxi, gol 1925. Está livre, o presidente do treinamento Gona Norte. Mais nada? Repetir a chegada, está na Renan 290. Azul 4206, desceu para 2000 pés, ajuste na 04, autorizado LS, reforço estabilizado. R. Salvador, boa tarde, gol na 395, na final. 395, reporte externo. Reporte arena externo, na 395. Torre, é o guardião 06? Já na cidade de 3 milhas, já visual com aeródromo, o guardião 06. Gente, o guardião 06, mantém o setor, temos aeronave na final da 10. Ciente, mantendo o setor, guardião 06. Se tiver, reporte com o visual com o campo. Informa, o que é? Cheque trem, livre pouso na 10, vento 110 graus com 9 nós, altímetro 10 no 4. Autorizado, pouso na 10, já está baixado e travado, gol no 395. 755, decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, gol no 755, boa tarde. Gol no 755, boa tarde. Contato radar, saída da El Sub, mantenha 3.000. Radar para 3.000, 755. Xandar 6210, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, 3.014. Gente, a retaguarda do mesmo, o Guardião 06 vai subir. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1895. Muito grato, a transferência 1895, Serra. Torre, boa tarde do papapá, Zulu, Juliette Serra. Boa tarde, Zulu, Juliette Serra, segue para 17. Afirma. Gente, reduz a aproximação na medida do possível, reporte final de 3 minutos. Vamos lá, Serra. Torre, o Guardião 06 vai cruzar o eixo da 17 pro Gré. Tô visual com o Boeing. Gente. Torre, boa tarde, Azul 4206. Está a 2 milhas de externo visual. 4206, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando, 4206. 755. Vento 1 no 00 graus, como 0 nós, altímetro 1 no 0 no 4, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, Guardião 06. Com 1, 6, 7, 3 horas e 50, altera na cabina. 1, 2, 1, decimal 9. Direita 1, 2, 1, 9, na 3, lá 5. Juliette Serra, devido à aeronave na final dando 0, 360 pela esquerda, reporte a ingressão no final no 7. Ciência, Serra. Boa tarde, bolo 3, 9, 5, livrou na Delta, ficou. Bolo 3, 9, 5, boa tarde, táxi pela Alfa, Juliette. Gate 02. Alfa Juliette para o 02. Volta 3, 9. Osma 10, azul 4206. Controlado 06, obrigado. Guardião 06, solo 08, frequência livre. Isso. Canarna 210, desce para 2.000 pés, existe no 0 no 4, 3 ADLS, reporte estabilizado. 2.000, livre, chamada estabilizada, 2.0. Receptando o sinal da 17, o Zulu de Leg Serra 36. Gente, dá papá. Repetindo 405, papá confere, transquadra. Afirmo. Repetindo 405, autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída coral. Eu consegue visual, aciona 5132, controle 120.8. autorizado 140 para Miguel, decolão 10, curva direita, saída temporal. Transponder 5132, controle 120, decimal 8, 3544, 145. Equipe 5454, só corrija o transponder para 0263. 0263, o transponder então, 3542, 0263. Pronto, chame tracionamento, verifique 5415. Vai chamar no bacana. Mantenha nível 050. Amare 050. Foi sobrevoo? Direito ao meu pronto-cópia? Recife, 1251 na alterna, 13325. 251-3325, recebido, ó, tá aqui, sem grado, ó. 1-0-8. 1-6-1-2, autorizado da presente para o EDITAP. 1-6-1-2. 1-3-1-9-0, boa tarde, chega da Mari, desça e mantenha nível 060. Avelizou, 6210. Gente, complete final, chame torre 2895, bom pouso. 2895, obrigado. Pode chamar para o táxi. Fica 6210, está estabilizado, visão. Gente, reporte externo. Boa tarefa. Zulu, Gilete Serra, solo Zulu 1, informa o PAC. Sente, livre táxi, pátio 5. Zulu 925, decolador Zulu 1, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, boa tarde, bom trabalho, bom 925. 6210, check o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 29, altímetro no 0 no 4. Pouso na 10-6-2-1-0. Contato radar, saída Argo, submantenha 360, seguindo as restrições da carta. 360, seguindo as restrições no 1-9-2-5. Gol no 6-2, autorizado, desça para 4.000 pés, registro na 0-4. 4.000-0-4. Então, 3-1-9-0, reautorizado, desça e mantenha nível 050. Jet 6720, boa tarde, chegada Golf, desça e mantenha nível 060. Negativo, mantenha as velocidades em cada posição, Jet 6720. Juliet Romeo, autorizado táxi 70 interseção, reporte na mesma ponta para decolagem. Mike Juliet Romeo. Juliette 1000, autorizada a decolagem, vento 1-0 graus, 1-2, ó. É 2-1-0 do solo azul do 5-2-1, decimal, móvel de braço. Confirma por 6-2-1-0. Meu, fora. Mike Juliette Romeo, decolado aos 1-5, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8-0, grato, até o regresso. Até mais. B310, táxi de Alfa, passando da Juliette. Alfa é importante da Juliette. 6-2-0. Controle Salvador, boa tarde, ó. Papapapá, Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, um no meu país, na linha do litoral, reporte. Mantenha esse contato permanente de controle. 500 pés a manter na linha do litoral, se autorizado, sobrevoo na Pituba, senhora. 500 pés? 500 pés. Gente, autorizado. Grato. Eu no 2, 3 de meu país, existe no 014. Desceu no 0 no 4. Antrizando uma visera e desce para 4 mil pés, existe no 0 no 4. Descendo 4 mil pés, no 0 no 4, na 3 no 9. Última 720 reautorizada, desça e mantenha o nível 050. Descida ao 050, é. 720. B210, Juliette, gate 04. Juliette com 4, 210. Gol 16-12, desça para 2 mil pés, justo no 014, autorizado LS e reporte estabilizado. Obrigada. Salvador, boa tarde, voo 8-5-6, reclamação passada. Voo 8-5-6, boa tarde, papá confere, pronto, cópia. Afirma. Voo 8-5-6, autorizado para Recife, nível 390, via Piruísque 58, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pouca, transição Caju, acionando 5-1-4-0, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Recife 390, Piruísque 58, decola no 0, curva esquerda, Pouca, Caju, 5-1-4-0, transponder, controle 1-2-0, 8, é o voo 8-5-6. O 956 correto e apaixonado para o professor. Parei. Uma descida para 4 mil pés, ajuste no 014. Sétima 720 para sequenciamento, curva à esquerda para rua 230, limitada pelo localizador. Eita, né? 230, limite ao localizador, 6720. No meio, no 2, complete final, chame torre 1-1895. 118, 395. 1-1895, gol 1-6-1-2. 1-8-9-5, obrigado, boa tarde. Boa. São 3-1-9-0, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizado ILS, reforço estabilizado. 2000 pés, 1-0-4, autorizado ILS, 3-1-9-0. 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, ajuste 1014. 9-1-2. Sete meia sete dois zero, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000, e até 20. Sétima 720, reduzir velocidade para 1-9-0 nós, de tração para o localizador, curva à esquerda para o